seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo por que ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem, vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada te pedir. Aqueles que o seguiam junto à multidão, será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem, vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou, chegando ao monte do Calvário. Contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, te dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver o que foi o meu pecado. A cruz que ele suportou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem, vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Se entregou e eu fui o culpado. Amém. Amém. Como é bom sabermos que temos o Criador do céu e da terra, com toda a sua majestade e a sua glória, esvaziando de si mesmo e vindo até aqui, para que você nesta noite tivesse a certeza da salvação. Você que está vindo pela primeira vez nessa semana, seja bem-vindo. Você é nosso amigo, você é nosso convidado, você é nossa amiga. Como é bom vermos a igreja feliz. Isso faz bem à alma e ao coração. O amor de uma mulher por um filho, por exemplo, é um amor extraordinário. Eu tenho uma esposa muito querida em casa, e durante muitas noites, não apenas cuida dos filhos quando estou viajando, mas já vi várias vezes ela ajoelhada ao lado de um berço. Todo esse amor, toda essa sensibilidade, mesmo sendo muito forte, não se compara com o amor de Jesus. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus instituiu o casamento, por exemplo, Ele queria nos fazer lembrar em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, de que a união de um casal e de uma família simboliza a união maior do ser humano com o seu Criador. Se nós esquecermos esse ponto, nós vamos esquecer aquilo que é mais nobre e mais solene em nossa vida. Nós vamos passar para outra parte do nosso programa. E eu escolhi cantar uma música em homenagem às mulheres. E esta melodia fala sobre a beleza do sol, a beleza do ar, das plantas, mas acima de tudo, a beleza da graça de Jesus, que nesta noite está sendo estendida, está sendo compartilhada a todos os presentes. Não importa a tua dor, o teu sofrimento, as tuas lutas, os teus desafios, o Senhor tem um carinho tão grande por você, e Ele quer que você jamais esqueça disso. Vamos ouvir. Montanhas, vejo o céu em tons de azul anil, o vento a soprar, tocando as árvores, me faz acreditar que há um Deus que se entregou pelo mundo. Sabe o que é perdoar? O Deus que me abraçou com sua graça é o Deus que quer te salvar. Sua graça me basta, ela é tudo que eu preciso. Sua graça me basta, caminho para os meus pés. Não temerei, pois sei que Ele sempre está comigo. Sua graça me basta, luz da minha fé. Seu amor é um toque de esperança. Seu perdão jamais vai se esgotar. Tão grande em poder, Ele é bondade, e joga os meus pecados no mar. Amor assim não há neste mundo. Amor que nos convida a voltar. O Deus que me abraçou com sua graça é o Deus que quer te salvar. Sua graça me basta, ela é tudo que eu preciso. Sua graça me basta, caminho para os meus pés. Não temerei, pois sei que Ele sempre está comigo. Sua graça me basta, luz da minha fé. Sua graça me basta, ela é tudo que eu preciso. Sua graça me basta, caminho para os meus pés. Não temerei, pois sei que Ele sempre está comigo. Sua graça me basta, luz da minha fé. Não temerei, pois sei que Ele sempre está comigo. Sua graça me basta, luz da minha fé. Sua graça me basta, luz da minha fé. Vamos fechar os olhos. Grandioso Deus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de abrirmos o teu livro sagrado e encontrarmos uma mensagem para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa existência. Que o teu poder possa mudar o nosso coração e a nossa motivação. Que ao sairmos daqui, não saiamos apenas diferentes, mas dispostos a te servir. Em primeiro lugar, em nosso lar, também no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, em qualquer lugar que nós estivermos. Que nós possamos ter prazer em servir a Jesus. Nós nos entregamos inteiramente em tuas mãos, para que o Senhor conduza esta mensagem, em nome de Jesus, amém. Você sabe que quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, você encontra, nos primeiros capítulos, mensagens muito fortes e interessantes. Primeiro capítulo, como vocês já sabem, nós estudamos um pouquinho sobre a criação. E como nós encontramos no capítulo 1 de Gênesis, em vários momentos, tudo que Deus fez era muito bom, perfeito, completo, sem nenhum erro. No capítulo 2, ele dá dicas importantes para a vida de sucesso de um cristão, de um jovem, de uma garota, de um senhor, de uma senhora. Por exemplo, na primeira parte de Gênesis capítulo 2, nós vamos encontrar a honra e a reverência e a adoração que devemos prestar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas serão depois acrescentadas. Deus promete e Ele sempre cumpre, e nós precisamos confiar nele e sermos dependentes dele. Ele criou o sábado. Inclusive agora, dia 5, nós vamos comemorar em todo o estado de São Paulo, Dia Mundial da Alegria, o Dia Mundial da Alegria. Algumas pessoas dizem assim, mas esse dia foi criado pelos judeus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Na época que o ser humano, os animais, as plantas, o céu e a terra foram criados, existiam os judeus? Não existiam os judeus. E naquele momento, Deus colocou como memorial da criação, como memorial do nosso relacionamento com Ele, e também como memorial da libertação que o povo de Israel teve do Egito. Isso nós encontramos na Bíblia, e também a nossa libertação do poder do mal, do pecado, do maligno. Amém? Todas as vezes que nós honramos a ordem de Deus, a ordem do Mestre, em relação, inclusive, ao dia de adoração, nós estamos dizendo, o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Essa é a primeira dica. A segunda dica de uma vida de sucesso, em Gênesis capítulo 2, é que Deus nos deu a liberdade de escolha. E nós podemos escolher entre o bem e o mal. Deus não criou o mal. Deus criou o bem. Mas a partir do momento que nós aceitamos desobedecer às suas leis, existe a probabilidade do mal, que começou no céu com Lúcifer e depois veio à terra, como você já conhece a história. Portanto, nós temos raciocínio, nós temos uma mente e nós precisamos desenvolver para então tomarmos e fazermos boas decisões e boas escolhas. Vocês sabem que o terceiro ponto que nós encontramos em Gênesis é a bênção do trabalho. Inclusive, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, que o Senhor deu condições para o ser humano trabalhar e cultivar a terra. A bênção do trabalho. Nós poderíamos estender um pouquinho mais. A bênção do exercício físico. A bênção de uma boa alimentação, que tem a ver com o corpo de um ser humano. Porque todas as vezes que eu me preparo fisicamente, na alimentação, no exercício, no descanso e também no trabalho, de uma forma harmônica e equilibrada, eu estou mais preparado para ouvir as mensagens de Deus ao meu coração e à minha mente. Então você encontra aqui três dicas. E a quarta dica, que se encontra no final do capítulo 2, é que nós não podemos ficar sozinhos. Nós devemos ter amigos, nós devemos ter uma família. Aquela velha história, aquele velho ditado: nós não somos uma ilha, nós precisamos estar em congregação, nós precisamos estar em comunhão um com o outro e também com Deus. Inclusive, alguns me perguntaram e eu não respondi: por que ontem nós escolhemos o quarteto Conexão para cantar para vocês? Porque conexão significa conexão com o próximo e, acima de tudo, com Deus. Se nós aceitássemos isso, claro que nós poderíamos desenvolver o tema de cada um desses quatro pontos. Nós teríamos uma vida de maior tranquilidade, de maior paz e maior segurança. Mas no capítulo 3, entrou o pecado nesse mundo. E agora, em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor prometeu que iria enviar o libertador, o salvador. E agora nós vamos para o capítulo 4, que nós vamos ficar um pouquinho aqui nesta noite trabalhando nele. Vamos a Gênesis capítulo 4. Adão e Eva já estavam sofrendo as consequências da sua escolha. E eles imaginavam que o seu primeiro filho pudesse ser o libertador. E vocês podem encontrar aí, logo na segunda parte do versículo 1, que disse ela, quem foi essa mulher? Eva: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Todos nós sabemos que a indicação desta parte desse texto é a seguinte: ela esperava que Caim fosse o libertador. Mas infelizmente ela cometeu um erro. Infelizmente ela cometeu um equívoco. Ele foi o primeiro assassino que nós conhecemos na história da Bíblia. Logo em seguida, você pode conferir em sua Bíblia, nasceu Abel. E como você já conhece bem essa história, porque é uma história tradicional, você sabe que Abel cuidava de ovelhas, não é assim? E Caim trabalhava na agricultura. Caim, ele era alguém que dedicava todo o tempo do seu dia para um bom trabalho. Mas um dia, ele ficou revoltado. E essa revolta ele alimentou durante um bom tempo, porque ele via sua mãe sofrendo. Ele via o seu pai também num momento triste da sua vida. E ele pensava e depois começou a dizer: não acredito que Deus possa permitir uma coisa dessa. Não acredito num Deus que diz que é amor permitir que o meu pai sofra do jeito que ele está sofrendo. E a minha mãe do mesmo jeito. E quem sabe eu estou falando para algum senhor e para alguma senhora e para algum jovem aqui dentro que tem o mesmo pensamento em relação a Deus. E ele tentava persuadir, ele tentava influenciar as pessoas nas quais ele entrava em contato. Você não pode aceitar. Como é que pode? Agora nós temos que fazer um sacrifício de um animal que é um símbolo, como ele diz, da sua vinda, porque ele é o cordeiro que tira o pecado desse mundo. Eu não posso entender uma coisa, parece totalmente ilógico isso. Ele falava isso para o seu pai, ele falava isso para a sua mãe, ele falava isso para os seus irmãos. Um dia o seu pai disse para ele assim: Adão, filho, eu sei que você está revoltado, mas eu conheci Jesus de perto. Ele é muito amoroso, ele é respeitador. Você não imagina a tristeza que ele teve quando ele deu tchau, quando nós saímos do Jardim do Éden. Mas eu estou muito feliz, porque nós já poderíamos estar mortos. E ele nos deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E essa oportunidade, esta chance está multiplicando cada dia. Por favor, filho, não olhe para esse lado, como muitas pessoas estão olhando. Mas ele não desistia. Um dia ele chegou para Abel e disse assim: como é que você consegue? Como é que você consegue aceitar uma coisa dessa? Sabe por que ele estava falando isso para Abel? Porque para Abel era mais difícil aceitar o sacrifício de um cordeiro do que para o próprio Caim, porque ele cuidava de ovelhas. Um dia desses, eu conheci um pastor numa outra cidade. Esse pastor, eu creio que já está aposentado, mas ele tem um filho. E naquela época, esse filho trabalhava em Costa Rica. E ele era um veterinário, e até hoje, eu não sei se ele está em Costa Rica ainda, mas naquela época ele cuidava e tratava de golfinhos. E disse o pai que quando um desses golfinhos ficou doente e enfermo, ele fez tudo o que ele podia dentro da sua capacidade para restabelecer aquele golfinho. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de tocar na pele de um golfinho. É uma coisa extremamente gostosa, parece uma seda. Você já imagina o carinho desse homem, o carinho desse jovem por esse golfinho, e daqui a pouco ele descobre que esse golfinho estava morto. O pai dele nos contou que a tristeza dele e as lágrimas que ele derramava no seu rosto eram tão fortes como alguém que perdeu uma pessoa muito querida da sua família. Imagina para Abel a situação. Mas ele foi obediente. Ele foi extremamente dependente de Deus, porque ele sabia que Deus é soberano. Deus tem uma visão mais ampla das coisas. Você quer um exemplo disso? Outro dia eu estava na cidade de Atibaia, ali na Dom Pedro, indo lá para Jacareí. Nós fomos gravar com o Quarteto Conexão, pela Casa Publicadora Brasileira, dois clipes. E eles escolheram um lugar chamado Pedra Grande. Já viram falar nesse lugar? É um lugar turístico. Inclusive, aqueles que gostam de voar de asa delta vão para aquele lugar. Inclusive, alguns de outros países vêm ao Brasil, e um dos lugares preferidos, não é o único, mas um dos lugares preferidos é essa tal da Pedra Grande. E eu subi pela primeira vez na Pedra Grande. E deu medo, porque é bem alto. E o carro entra na pedra, não é? E aí a gente colocou ali o freio direitinho, né? Botou na primeira para não ter problema. E então gravamos durante algumas horas o nosso clipe. Mas uma coisa que me impressionou foi o seguinte, porque eu nunca tive essa visão, foi a primeira vez. Lá de cima da Pedra Grande, você vê a cidade de Campinas como se fosse bem próximo de você. Mas quando você está de carro, de ônibus, ou de trem, acho que trem é meio complicado ali, você não consegue ver. Você não consegue ver a amplidão da coisa, a visão. Mas quando você está no alto, você pode sentir. É claro que isto é uma coisa extremamente simples para mim, mas imagina Deus, o nosso Criador, como é que Ele vê as coisas? Ele vê as coisas de uma forma bem diferente do que nós vemos. E por incrível que pareça, o nosso amigo Abel estava compreendendo isso, e mesmo sofrendo, e mesmo tendo dor no seu coração, e mesmo saindo lágrimas algumas vezes dos seus olhos, ele obedecia, e Caim provocava. Um dia, Abel chegou para ele e disse assim: Caim, não vale a pena, não vale a pena, porque o Senhor já demonstrou a sua misericórdia, o Senhor já demonstrou a sua graça. E então, o nosso Deus, como sempre fez, e está fazendo nessa noite de novo, ou novamente, Ele toma iniciativa. Nós devíamos tomar iniciativa, mas é Ele que toma iniciativa. E Ele vai atrás de nós. E a Bíblia diz, a primeira iniciativa em Gênesis capítulo 4, você quer conferir? Gênesis capítulo 4, no verso 6, o Senhor disse a Caim: por que que você está furioso? Por que que você está furioso? Olha a sequência aqui. Por que se transtornou o seu rosto, Caim? Versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Claro que você será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça e está à porta. E ele, esse pecado, deseja conquistá-lo. mas você deve dominar essa força do maligno. E ele prometeu que ia ajudar, inclusive. Eu vou falar uma coisinha aqui para você. Como é que está o seu temperamento? Você está furioso? Você está conseguindo controlar o seu temperamento? Alguém pode dizer assim, mas pastor, o que tem isso a ver com esse texto? Tem tudo a ver. Porque o Espírito de Profecia diz o seguinte, que as nossas tendências herdadas, certo? Que vem do sangue. E as nossas tendências cultivadas, que vem do desenvolvimento e das escolhas durante a nossa vida, elas podem ser transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, se você não está sabendo controlar e administrar o seu temperamento, existe uma esperança para você. E quando Deus chegou e tomou a iniciativa e se aproximou de Caim e disse, Caim, por que você está furioso? Você precisa dominar isso. Você sabe que existe um outro texto, e aí eu vou fazer a ligação, que se encontra na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 26, que diz assim, aquele que não consegue dominar a sua língua, a sua religião é o quê? É vã. O que é uma religião vã? Inútil. O que é uma religião vã? Sem valor. E tem muita gente que não está nesta igreja, nesta noite, porque eu e você não sabemos controlar a nossa língua. E tem um outro texto lá em Provérbios que diz o seguinte, a boca fala, o que é mesmo? Se você tem amor, você vai falar o quê? Vai promover o amor. Se você tem ódio, amargura e ressentimento dentro do seu coração, você vai promover o quê? Ódio e ressentimento nas pessoas. E você vai transmitir na sua fisionomia, como estava acontecendo na vida de Caim. O Senhor, neste momento, está aqui através do seu poder e está dizendo, para que ficar furioso? Olhe para mim, eu estou aqui para te dar não apenas o perdão, mas a força necessária para você dominar o seu temperamento. Eu quero fazer um convite que para alguns pode ser extremamente simples, mas é na simplicidade que a gente também vê e observa as mensagens poderosas de Deus. Calma, amigo, calma, amiga. Calma, jovem, eu sei que você tem um futuro maravilhoso pela frente, você tem sonhos, você tem objetivos, e se você entregar a sua vida nas mãos de Deus com calma, com paciência, dedicando tempo para orar, dedicando tempo para estudar a Bíblia, Deus vai dar o caminho, Ele vai traçar de uma forma vitoriosa e vencedora. Você pode acreditar nisso. Inclusive, quero aproveitar esse momento e dar um incentivo especial aos nossos comportores estudantes, que estão aqui morando próximos e têm um desafio. Eu comportei 18 férias. Não é brincadeira, não é? 18 férias. Só perdi do meu pai, que comportou 21 férias. Meu irmão ficou lá embaixo, ficou em terceiro lugar, comportou 12 férias. Mas o importante é que quando a gente sai, a gente se desenvolve, a gente cresce. A gente tem algumas lutas, tem alguns desafios. Mas lá na frente, quando vocês olharem para trás, vocês vão dizer, puxa, que maravilha. Deus dirigiu a minha vida. Sabe o que aconteceu com Caim? Caim não aproveitou e não agarrou a oportunidade. Sabe o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter dito a Deus de joelhos, ou de uma outra forma, gritando, chorando ou não, o seguinte, Senhor, me perdoa. Eu estou sendo influenciado para o mal, para essa coisa que destrói a gente. Por favor, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. O Senhor perdoaria Caim ou não perdoaria? Perdoaria ou não perdoaria? Se ele perdoaria Caim, ele pode perdoar você também. Portanto, não fique desanimado. Mas infelizmente, o poder do mal na vida de Caim, porque ele assim escolheu, começou a crescer. E ele preparou uma argumentação para convencer Abel a vir para o seu lado. E quando eu estava lendo isso no Espírito Profecia, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado que ele realmente fez tudo o que ele podia para pegar Abel e trazer Abel para o seu lado. tirar Abel do lugar de dependência de Deus, de confiança em Deus, para revolta contra Deus. E ele então se prepara. E ele chama Abel para uma conversa. E ele sai, e ele vai para um lugar onde as pessoas não podem observar muito. Pode ser que ele convidou Abel para tomar um suco, para descontrair um pouquinho Abel, para deixá-lo mais à vontade. E então ele começa a fazer o seu discurso. E o seu discurso estava cheio de argumentos. Era forte na sua oratória. Mas no final, Abel entendeu o objetivo e olhou bem sério para Caim e disse assim: Caim, você falou bem, você argumentou demais, só que eu quero te dizer o seguinte: eu já tomei a minha decisão, eu já fiz a minha escolha, e eu vou repetir aquilo que eu já disse alguns dias atrás: a minha escolha é servir a Deus, e eu acredito que Ele vai voltar e vai nos tirar desta terra de miséria e de dor. Por que você não faz isso também? Aquele homem chamado Caim ficou com tanta raiva, ficou com tanta fúria, e um dos motivos que ele acabou com a vida do seu irmão, é porque ele não conseguiu puxar o seu irmão, que estava do lado do bem, para o seu lado. Você sabe que nós temos neste mundo alguns desafios, e principalmente os jovens, na universidade, com os amigos, aquela pressão do grupo, e em alguns momentos você tem que se posicionar. Tem algumas pessoas que não se posicionam, tem algumas pessoas que ficam no meio do muro. Eu não sei se vocês lembram daquela ilustração que aconteceu comigo, quando eu fui numa igreja, e depois eu tinha que sair rapidamente dessa igreja e ir para uma outra igreja, mais ou menos 1h20 de carro. E quando eu entrei no carro, eu fiquei um pouco assustado, porque a pessoa que ia me levar tinha alguns problemas físicos. E para entrar, teve todo um aparato, o carro todo preparado para ele. E eu fiquei um pouco, assim, numa expectativa, o que vai acontecer? Mas depois eu vi que ele tinha toda a segurança. E nós começamos a conversar. E aí, depois de alguns minutos, ele abriu o coração, e eu fiz uma pergunta para ele: por que você veio para esse lugar? Esse lugar era os Estados Unidos, ou é os Estados Unidos. E ele começou a transpirar. Aí eu vim alguns anos atrás, como muitos outros também tiveram esse sonho, né, de conseguir algo melhor para a sua vida. Mas os jovens da igreja não me receberam bem. Não me trataram com carinho, do jeito que eu gostaria de ser tratado. Mas teve um brasileiro que me recebeu na sua casa. Me deu um lugar para dormir, me conseguiu um trabalho, depois eu consegui um outro trabalho, e depois de pouco tempo, não demorou mais do que um mês, ele me convidou para ir numa festa, e eu, para agradá-lo, fui nesta festa. E quando eu cheguei nesta festa, eu observei que algumas coisas estavam erradas ali dentro, principalmente que havia muitas pessoas ingerindo drogas, e uma dessas drogas foi oferecida a mim, disse ele. Mas eu disse: muito obrigado, deixa que eu tomo aqui minha guaraná, meu suquinho, eu fico aqui no meu cantinho, fique à vontade. Mas ele não queria ser inconveniente, né? Mas criou um mal-estar. Foi convidado pela segunda vez, e mais uma vez ele foi firme e manteve-se no seu lugar. Antes da terceira festa, aquele seu amigo, entre aspas, cuidado com esses amigos, hein? Ele disse assim: olha, eu quero abrir o assunto aqui com você. Mas que assunto? Tem algum problema? Tem um problema sim. Mas que problema que é? É a terceira vez que eu lhe convido para uma festa. Mas eu quero dizer, você está criando um mal-estar. Amigo, você acha que você vai ficar viciado em drogas? De jeito nenhum. O que que custa você ingerir uma dose ou uma coisa pequena? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar amigo de todos, todos vão tratar você melhor, você poderá ter um melhor emprego, poderá ter influências, e vai dar tudo certo na sua vida. E sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele caiu na cilada. E quando ele cai na cilada, e ele contando, transpirando, ele falou assim: pastor, a coisa foi aumentando, e parecia praticamente impossível. E graças ao poder de Deus, eu consegui vencer. E eu estou um pouco tremendo aqui, pastor, porque fazem 4 meses que eu não coloco nada dentro da minha boca. Mas não é fácil, pastor. Mas não é fácil. Meu amigo, você tem que dizer qual o lado que você está. Algumas vezes você não vai agradar os seus amigos, ou as suas amigas, o seu grupo. Mas o mais importante não é agradar pessoas, mas honrar e agradar a quem? A Deus. Hoje você pode passar por uma prova, amanhã você será um vencedor. Vocês sabem que aconteceu alguma vez que o pastor Ayrton Keller, na época era diretor de jovens, hoje ele é presidente da América do Sul, ele disse que alguns jovens, principalmente um deles, mandou um e-mail para ele. O e-mail dele era o seguinte: pastor, nós somos aqui de uma igreja, acho que de Goiânia, uma coisa assim, e nós íamos fazer o vestibular. Alguns de vocês acho que já ouviram essa história, porque ela é verdadeira. 5 dos 10 jovens que iam fazer o vestibular, no dia do sábado, decidiram não fazer. E foram então na faculdade pedir para fazer no domingo, no outro dia da semana. E qual não foi a surpresa quando a pessoa encarregada pediu autorização e disse assim: ó, não há problema, vocês podem fazer, só que vocês vão ficar aqui trancados numa sala. Vocês podem trazer lanche, podem trazer som, podem fazer o culto de vocês, não há problema nenhum. E lá, depois do pôr do sol, à noite, vocês vão fazer a prova. Para não ter nenhuma insegurança, né, da parte da faculdade. Ah, não há problema. E eles foram então avisar a bênção que eles tinham recebido. Qual não foi a surpresa daqueles jovens, que inclusive dentro da igreja, alguns do grupo disseram assim: que é isso? Deus não vai levar tão a sério esse assunto. É uma vez só que a gente faz vestibular. Depois a gente pede perdão, ele não é amor? Deixa de ser trouxa. Teve um que disse exatamente essa frase. E 5 ficaram trancados. E outros 5 fizeram a prova. Por incrível que pareça, e por esse motivo foi que esse jovem mandou um e-mail para o pastor Ayrton. Aqueles 5 que honraram o nome do Senhor, que seguiram os princípios da palavra de Deus, sabe o que aconteceu com eles? Foram reprovados. E aqueles que achavam que tudo pode, foram aprovados. E um deles perguntou: e aí, pastor Ayrton, o que o senhor me responde? Ele dá uma resposta em vários programas, e ele usa sempre essa frase que eu vou usar para vocês aqui. Ele disse assim: para aqueles que viram Jesus na cruz do Calvário, muitos zombaram de Jesus, mas a história ainda não havia terminado, porque no terceiro dia ele ressuscitou, e em breve vai voltar para nos buscar. Pode ser, não podemos julgar, não temos esse direito, porque Deus também perdoa aqueles jovens, mas pode ser que a história espiritual daqueles jovens terminou, mas a tua história e a minha história ainda não terminou. Vai para pensar nisso? E Abel falou isso para Caim, e disse assim: olha, eu já fiz minha escolha, você tem um argumento maravilhoso, você tem uma tese fora de série, mas eu decidi por Jesus e não vou mudar. Isso causou uma dor muito grande, e a sua própria morte, como a de muitos apóstolos e muitos mártires e pioneiros, inclusive da nossa igreja e da história da igreja. Sabe o que aconteceu com Deus? Ele não chegou e apontou o dedo e humilhou Caim. Por incrível que pareça, estou repetindo muito essa frase aqui, né? Ele chegou e disse assim: olha o que está escrito aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim, segunda iniciativa da parte de Deus, segunda oportunidade da parte de Deus, e você tem que fazer um link para a sua vida. E ele fez a seguinte colocação: o Senhor Deus, onde está o teu irmão Abel? Ele não estava furioso, ele estava triste, mas não estava furioso. Ele não estava revoltado, ele não queria vingança. Deus não queria vingança. Sabe o que ele fez? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: meu amigo, eu sei inclusive onde Abel está enterrado. Eu estou te dando condições, eu estou te dando dicas para você entender que eu estou aqui para te ajudar. Sabe qual foi a resposta dele? Sabe qual foi a resposta de Caim? Eu sou responsável pelo meu irmão? Que é isso? Em vez de aproveitar, em vez de agarrar, porque ele começou a ficar com medo, ele tinha medo até da sua sombra. Essa era a verdade. E eu quero confessar para vocês algo aqui, que precisa ser contado, que precisa ser testemunhado, que precisa ser compartilhado para vocês nesta noite. No ano de 2006, que foi o primeiro ano que eu trabalhei aqui na Paulista Central, eu fui convidado para fazer uma semana de colheita na cidade de Ourinhos, que fica lá na divisa com o norte do Paraná. Ourinhos ainda é São Paulo e ainda faz parte da Associação Paulista Central. Nós temos dois distritos, o distrito da Central, que é mais antigo, e agora, desde 2006, o distrito de Vila Musa. E sabe o que eu fiz? Eu pregava às 7h30 numa igreja, e às 8h30, 8h40 eu já começava numa outra igreja. E os jovens faziam louvor, tinham um filme especial, e aquela semana foi dura, em termos de corrida, de cansaço e tal. Mas foi muito boa. Por quê? Por favor, não me leve a mal, aqui eu não estou fazendo merchandising, não. Eu fiz um CD pela casa chamado Pilares da Fé. Ele é um CD que contém algumas músicas doutrinárias, do sábado, da lei de Deus, da imortalidade da alma, da graça, né? Da oração, da comunhão, lá da Santa Ceia, da volta de Jesus. E então eles fizeram uma decoração na igreja, até colocaram uma luz assim por trás, né? Que eram os Pilares da Fé. Então cada noite eu apresentava um tema. E teve um dia que eu ia apresentar o tema da graça. E você sabe que quase todos aqui conhecemos alguns textos de cor, inclusive esse texto que foi tirado a ideia dessa música, né? Minha graça te basta, não é um texto, né? Pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, muito bom. Só que quando eu comecei a ler esse texto e mais um texto, e comecei a preparar o raciocínio da minha mensagem para ser apresentado numa das noites, eu comecei a observar que eu sou um tremendo de um legalista. Porque eu sei os textos, eu conheço alguma coisa da doutrina, da palavra de Deus, mas não estou conseguindo viver isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava lendo alguns testemunhos, e um deles me chamou a atenção, e eu contei esse testemunho, e eu me emocionei muito contando esse testemunho. E o testemunho é muito simples, mas muito forte, que nos ensina uma grande lição. Um jovem terminou a universidade, queria trabalhar numa determinada empresa, mandou o seu currículo para várias empresas, mas ela tinha uma que ele queria trabalhar. E qual não foi a sua surpresa quando ele recebeu um e-mail e depois uma confirmação por telefone de que aquela empresa estava lhe chamando para fazer um teste. E ele chegou e foi fazer o teste. Mas qual não foi a sua surpresa que quando ele chegou lá, o gerente responsável para fazer o teste com ele era o seu amigo de infância, de uma determinada cidade onde eles moravam. E aí a coisa ficou mais fácil. Claro que foi feito o teste, conversa, como é que vai sua família, o que você fez da vida até hoje, seu pai, a sua mãe, e o tempo foi passando, e então no final a resposta, sabe qual foi a resposta? Você está contratado, e eu quero dizer mais, essa empresa tem alguns princípios fantásticos, sabe qual é o princípio? Número um, dar um bom salário, e deram o valor do salário, ele quase caiu, porque era um salário de pessoa experiente. E outra coisa, você vai ter condições de comprar o seu carro, nós vamos ajudar. Você vai ter condições de comprar a sua casa. Todo mundo gostaria de trabalhar numa empresa dessa, né? Não há dúvida nenhuma. Só que é o seguinte, dê tudo que você tem, seu esforço, sua capacidade por essa empresa. Ela vai dar tudo que ela pode para você, para te dar segurança para a sua família. Combinado? E ele era inteligente, ele era trabalhador, e ele tinha vigor, ele tinha entusiasmo, e ele trabalhava e cresceu naquela empresa, e um dia ele se tornou gerente financeiro da empresa. E qual não foi a triste notícia? Que mesmo ganhando bem, mesmo tendo uma segurança. O dinheiro subiu a cabeça dele de uma forma tal que ele, como sabia manipular os números, nesse mês aqui ele desviava um pouquinho para ninguém desconfiar. No outro mês ele desviava um pouco mais. Então ele ia fazendo um certo balanço assim. Deus não se deixa escarnecer. E ele foi descoberto. A auditoria chegou no seu setor e descobriu o que ele tinha feito. O relatório chegou na sua mesa e não demorou muito. O gerente daquela empresa, que era o seu amigo de infância, o chamou para uma conversa na sua sala. Imagina a vergonha daquele rapaz. E ele entrou dentro da sala. E quando ele entrou dentro da sala, o seu amigo olhou bem para os seus olhos e disse assim: eu não acredito, você fez isso mesmo? E ele disse: infelizmente eu fiz isso. Sabe que quando você entrou nessa empresa, eu te disse que ela ia dar tudo para você. Mas essa empresa é muito dura quando os seus funcionários cometem erros. Portanto, você vai ser destruído. Você vai sair daqui e vai para a cadeia. Mas até esse momento, tudo justo, tudo normal. Mas você vai ter uma segunda chance. Por que que eu vou ter uma segunda chance? Não. Deixa eu falar. Eu vou aumentar o seu salário. E você vai subir de posto. Por que você está fazendo isso? Porque você é meu amigo? Não. Eu gosto muito de você. Eu sou seu amigo, sim. Mas é porque alguns anos atrás, essa empresa era menor. E eu entrei primeiro nessa empresa, antes de você. E por incrível que pareça, voltando àquela frase, né? Eu cometi o mesmo erro que você. Eu subi na empresa, me tornei gerente financeiro e o dono, o proprietário, não é o gerente como eu, o proprietário da empresa, descobriu o meu erro e ele iria me destruir, mas ele me deu uma segunda chance. Ele disse o seguinte: a partir de hoje, você será o homem de maior confiança aqui dentro dessa empresa. Eu quero te garantir que desde aquele dia, eu sou o homem de maior confiança dentro dessa empresa e você vai ser o segundo homem de maior confiança nessa empresa. Eles choraram e abraçaram. Sabe o que a gente aprende com isso? Que Caim não entendeu. E que tem muita gente aqui dentro que não entendeu isso ainda. E se entendeu, não está conseguindo praticar isso. É que quando você recebe a graça de Deus, quando você recebe uma oportunidade de Deus, quando você recebe uma segunda chance da parte de Deus, o perdão de Deus, o que precisa acontecer na minha vida? Eu preciso compartilhar este amor. Eu preciso compartilhar esse perdão. E o que acontece? Eu gosto de ouvir sobre o sacrifício de amor oferecido por Jesus na cruz do Calvário. Isso me faz bem, me alivia a alma. Mas eu não consigo muitas vezes perdoar o meu irmão que está dentro da igreja. Por que que eu estava falando que eu era um legalista? Eu estou melhorando, mas tem muitas coisas para crescer. Tem gente que na minha frente diz assim: Pastor Ronaldo, como é bom tê-lo aqui conosco. Mas como já aconteceu com você, também já aconteceu comigo. E eu estar andando num determinado lugar e daqui a pouco ouço alguém falando no meu nome. E eu chego perto para ouvir. E aquela pessoa que disse: Pastor Ronaldo, ou Ronaldo, você é demais, estava dizendo por trás: como o Ronaldo é inconveniente, como o Ronaldo é desagradável. É fácil conviver com essa pessoa? É fácil perdoar essa pessoa? Não é fácil, mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, porque Jesus me perdoou, e se Ele me perdoou, eu tenho que compartilhar desse amor. Você quer ver um outro exemplo? Já viram falar daquela mulher chamada Corrie Ten Boom, da Segunda Guerra Mundial, né? Na época do nazismo. Ela foi abusada fisicamente. Eu estou olhando aqui para algumas mulheres. Imagina você, mulher, sendo abusada fisicamente por um homem, inclusive um homem usado pelo demônio naquela época. E agora você entrega a sua vida a Jesus, né? E esta mulher falava para grandes multidões, para grandes auditórios, e falava da graça de Jesus, e falava do perdão de Jesus, e falava da misericórdia de Jesus. E qual não foi a surpresa dela? E foi muito bom para ela. como está sendo bom para mim, pode ser bom para você também nessa noite. Quando ela estava falando e viu no auditório uma pessoa de cabelos brancos. Enquanto ela falava, ela pensava, eu conheço esse homem de algum lugar. E não demorou muito, veio a lembrança na sua memória quem era esse homem. Era um daqueles soldados nazistas que tinha abusado dela fisicamente. O ódio veio. Se ela tivesse um revólver, ela acabava com aquele homem na frente de todas as pessoas presentes. E aí começou um conflito, né? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou pregando uma coisa e não estou conseguindo viver isso. Tem algumas vezes, queridos irmãos, que isso já aconteceu comigo. Eu estou pregando sobre o perdão e às vezes não consigo perdoar uma pessoa que me feriu, que me maltratou, que me traiu. Será que essa é a sua experiência também? Mas o Senhor diz que se nós queremos entender a graça numa plenitude um pouquinho maior, nós precisamos aceitar o convite do Senhor e perdoar o nosso semelhante. Em outras palavras, compartilhar da graça. Você viu como você é legalista também? Você viu como você precisa crescer na sua vida espiritual? Você viu que eu e você estamos meio parecidos com Caim? Porque o Senhor veio para dar o perdão. E ele nem entendeu o perdão de Deus e nem quis compartilhar para ninguém. E ainda ficou furioso. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Nós não podemos ser cristãos de fachada. Eu quero que você ore pela minha vida, pela minha família. Continue orando como você sempre fez pela vida do pastor Reginaldo, da sua família, para que nós possamos continuar sendo orientados por Deus. E nós oramos, muitas vezes nós não lembramos o nome, né? Porque são tantas pessoas, são tantos pedidos, estamos falando de uma forma extremamente espontânea, extremamente transparente. Algumas nós lembramos. Por que que a gente não se respeita mais? Por que a gente não se ama mais, no sentido puro e verdadeiro e altruísta da palavra? Por que que muitas pessoas entram aqui e nunca mais voltam? Porque não são recebidas por pessoas que não entenderam ainda a graça de Deus. E você precisa entender a graça de Deus. Se você ainda não entende, busque esse entendimento. Peça perdão dos seus pecados. E mesmo que seja duro o seu desafio, Deus disse que vai te dar poder para você vencer esse obstáculo. Meu amigo, ele estava fugindo. Caim estava numa situação complicada. E nós já vamos para o final. Quando no versículo 13, do capítulo 4 de Gênesis, disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Muitas pessoas, quando leem Gênesis capítulo 4, ficam preocupados e ficam demorando na maldição, e se foi isso, se foi aquilo. Eu acho que isso não é tão importante, mesmo sendo uma realidade no texto. Mas quando o Senhor ouviu isso, ele solta uma frase que é sensacional. E a frase vinda da parte de Deus é a seguinte, você pode conferir aí no versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá o quê? Sete vezes a vingança. E o Senhor colocou um sinal em Caim, e para que ninguém que viesse a encontrá-lo, o matasse e o destruísse. Nós podemos ver esse texto por vários ângulos, mas eu vou me ater nesse momento ao ângulo da graça e da misericórdia de Deus. E aconteceu algo com Caim, que não pode acontecer com você jamais. A destruição final de Caim, espiritualmente, aconteceu entre o versículo 15 e o versículo 16. É claro que foi alimentada antes esse mal, ou alimentado antes esse mal. Mas sabe o que aconteceu? Ele, mesmo destruindo a vida do seu irmão, mesmo tendo um espírito de revolta, se ele reconhecesse o seu erro e pedisse perdão, ele seria perdoado ou não seria perdoado? Seria perdoado, como muitos já foram perdoados, como muitos já foram resgatados. Mas acontece algo que não pode acontecer comigo jamais e nem com você. Gênesis capítulo 4, verso 16. Mas o Senhor lhe respondeu. Não, no versículo seguinte, verso 16. Então Caim afastou-se. Em outras versões diz assim: então Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Inclusive, versículo 16 é uma prova da existência do Éden. E no sentido literal, quer dizer, o fato, o acontecimento é que ele saiu de um lugar e foi para um outro. Na sua vida espiritual também, ele se afastou da presença de Deus e jamais voltou. Isso não pode acontecer comigo. Você pode ter erros, você pode ter falhas, você pode ter limitações, mas você tem que se agarrar na rocha que é Jesus Cristo. Você tem que se agarrar na raiz que vai te dar segurança até a volta de Jesus. Em 1972, lá no IPAI, Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, um grupo de alunos estavam subindo uma destas grandes pedras, uma destas grandes rochas, inclusive com autorização ali da direção, porque o monitor estava levando, acho que foi o pastor Ivanaldo, se não me engano, que era um dos monitores, e ele começou a subir, levando aquele grupo de jovens que estavam eufóricos, porque daqui a pouco eles iriam ver uma imagem fantástica lá de cima, e eles ficaram empolgados e eufóricos, e duas garotas, eram irmãs, e eu estava ouvindo essa história, porque eu fiz uma semana de oração em 99 no IPAI, e uma das professoras mais experientes, mais antigas, estava no momento que isso aconteceu, em 1972. E quando ela estava me contando, nós saímos da casa dela e nós vimos a tal da pedra. E enquanto ela contava, dava um tremor aqui por dentro, só de lembrar. Sabe o que aconteceu? Uma garota toda eufórica, pulando, escorregou naquela plantinha verde chamada musgo. E ela começou a descer. E disse à professora, e eu confirmei olhando para a pedra, que lá em cima, quando tem aquela viradinha da pedra, logo na descida, tem uma árvore que está numa fenda, assim. E ela se agarrou num dos galhos. Ela gritava, ela estava desesperada, e alguns provavelmente lá de baixo diziam: calma, nós vamos tentar resgatar você, não fique nervosa, é meio complicado isso, né? E lá de cima também. Mas o ponto é o seguinte: não demorou muito. O galho era extremamente frágil e ele quebrou. E infelizmente você já sabe o que aconteceu. Sabe por que eu estou contando essa história? Não é pela morte dessa garota. Mas sabe por que eu estou contando essa história? Porque se ela estivesse se segurando na raiz, na parte mais dura, mais forte, mais resistente, ela poderia sofrer como nós sofremos. Ela poderia ter lutas complicadas lá de cima. Mas ela teria muito mais chance de ser salva ou não teria? Então a pergunta-chave nesta noite é a seguinte: no que você está se agarrando? Em coisas superficiais? Em coisas materiais? Ou você está se agarrando na palavra de Deus? Toda semana de oração que eu participei, toda semana de oração que você já participou e está participando comigo aqui no mês de julho, tem um objetivo simples, mas certeiro: que eu cresça na minha vida espiritual e que você também cresça na sua vida espiritual. Que não seja apenas algo momentâneo, que não seja algo apenas passageiro, mas que seja realmente algo consistente que vai te levar até o reino dos céus. Eu vou cantar uma música agora. E esta música, ela é uma oração. É uma entrega de alguém ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser para sempre teu. Eu não sei porquê me afastei de ti, mas o teu amor me alcançou. e me deste a paz, o alívio à dor, e por isso agora eu quero ser pra sempre teu, pra sempre teu. Entrego a minha vida, meu ser, agora e pra sempre. Pra sempre teu, pra sempre teu, entrego a minha vida, meu ser, agora e pra sempre teu. Vamos colocar em pé, pode abaixar o volume. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos nesta noite de termos mais um encontro contigo. Possamos colocar em prática esses ensinamentos e nos preparar para o dia que veremos o Senhor e viveremos eternamente contigo. Dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus, amém.